da noite, vida sem rumo. A lua abraça minha indecisão. O cheiro no ar e esse sorriso indicam fugimos da prisão. A luz que cai durante o dia não nos revela, não. Mas subam as marés, é noite cheia fascinação. Mãe, fica despreocupada, sempre vai se resolver. O que essa noite guarda, a gente vai pagar pra ver. Tem perigo por aqui, mas eu sei muito bem correr. Se eu me desencontrar, a rua vai me proteger. Sem rumo, a lua abraça minha indecisão. O cheiro no ar e esse sorriso indicam fugimos da prisão. A luz que cai durante o dia não nos revela, não. Mas subam as marés, é noite cheia no sertão. Mãe, fica despreocupada, sempre vai se resolver. O que essa noite guarda, a gente vai pagar pra ver. Tem perigo por aqui, mas eu sei muito bem correr. Se eu me desencontrar, a rua vai me proteger.